próximo texto. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós, orações. O Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual seja do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Diga comigo: acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, de 15 a 23. Eu quero ver rapidamente essas duas palavras com você. A primeira é poder. Poder. Aparece duas vezes nesse texto a palavra poder. A primeira é dunamis. Há um manual de estudo, um compêndio, uma concordância. Se chama concordância exaustiva. Eu acredito que tem ela em português, Strong's. Tem alguma outra? Eu vi outro dia o manual Harley. É isso, pastor? Manual Bíblico Harley. São livros que precisam estar na nossa mesa do lado da Bíblia, que nos ajudam a entender algumas coisas e que nos fazem ter mais fome de conhecer a Deus. Estudando o que significa essa palavra poder, que é a mesma no português, nós temos uma palavra chamada dunamis, que significa miraculoso poder, habilidade, abundância, significante, poderoso, força, maravilhas, violente poder, dunamis. Então, a palavra do Senhor está dizendo assim: por isso, eu também peço e oro qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, do poder de Deus. Qual tipo de poder? O poder miraculoso, o poder de habilidade, de abundância, significante, poderoso, o poder que é força do eterno, o poder de maravilhas, o poder de violento poder contra tudo. Incomparável poder. O poder de entrar em ação e nada lhe resistir. Paulo está dizendo: eu estou orando para que Deus vos dê no conhecimento, no espírito, para que Deus lhes faça experimentar poder, dunamis. Ao invés de apenas cantar ou tocar ou dirigir um períodozinho de louvor, você abrir a boca como meu sacerdote e o meu poder se manifestar através de você. Esse poder. Logo em seguida, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É um texto que, se nós não estudarmos, ele fica parecendo errado. Olha o que o Senhor diz. Paulo escreve e diz assim: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O primeiro poder é dunamis. Está falando que Deus vai manifestar através de nós a sua ação violenta, suprema, soberana, a sua ação poderosa, com a qual ninguém pode resistir, através de nós. É um outro padrão de ação como igreja. Segundo a eficácia, segundo a operação, em outras versões, segundo o trabalho do seu poder. E agora ele já está falando de outro poder, o poder energeia, eficiência, energia, operação, forte trabalho efetivo, grande domínio, por último, governo. Em português, todas as duas palavras foram traduzidas por poder. Mas se pudéssemos refazer essa tradução, nós íamos dizer assim: Paulo está orando para que eu e você experimentemos a ação poderosa, sobrenatural, irresistível do Espírito de Deus sobre todos os outros poderes, de acordo com a quantidade do seu governo sobre nós. Paulo, na verdade, está ensinando: dependendo do tamanho do meu governo sobre a sua vida, será o tamanho do poder que eu poderei manifestar através de você. Paulo está dizendo, em outras palavras, e era bom que fosse traduzido melhor, Paulo está dizendo: eu quero ensinar a vocês, igreja, eu estou pedindo espírito de sabedoria e de revelação sobre vocês. Vocês são uma bênção, vocês têm andado em fé, o testemunho de vocês tem se espalhado por todo lugar, mas eu ainda estou orando para que Deus derrame sobre vós espírito de sabedoria e espírito de revelação, para que vocês possam entender qual o nível que vocês ainda precisam alcançar, um nível em que o poder sobrenatural começa a entrar em ação e nenhum outro poder fica de pé, e isso vai depender do tamanho do governo dele na vida de vocês. Se eu ando durante a semana cuidando das minhas coisas, decidindo conforme o nosso entendimento, o comum, conforme a cultura, conforme o costume, conforme o que é assim há anos, decidindo conforme o meu entendimento, o que eu quero, o que eu gosto, o que me anima, o que me estimula, decidindo segundo os meus padrões, eu estou dizendo: o governo dele é desse tamanico. E se o governo dele é pequeno sobre a minha vida, se eu faço o que eu quero, se eu faço o que eu penso, primeiro, eu vou sofrer contínuas consequências. Sempre está dando errado, sempre está dando problema. Não caminha, não prospera. Um ano passa e os membros do Ministério de Louvor e os líderes não amadurecem espiritualmente, não crescem mais, não experimentam mais de Deus, não aprendem mais de Deus, e isso tudo é revelado no caráter sendo aperfeiçoado. Continua com as mesmas coisinhas. O irmão que o ano passado ainda ficava dodói porque... Passa um ano, ele continua do mesmo jeito. Cresceu? Por que não cresceu? Por que o poder não se manifesta? Porque o governo, o poder governo, é desse tamanho. Como é que eu posso ser testemunha do governo do Lula se eu não estou lá com ele? Quando eu saio do Brasil, quando eu vou ministrar em outros lugares, em outros países, sempre encontro pessoas que: como vai o governo Lula? Eu posso ser testemunha do que eu estou vendo, mas eu não posso falar muita coisa, porque se eu quiser ser testemunha verdadeira do governo dele, eu tenho que estar lá dentro, saber o que eles estão passando, quais são as lutas, quais são as dificuldades, o que eles estão vivendo, o que eles estão conquistando, o que eles estão conseguindo, o que está melhorando, o que eles não estão fazendo, o que está errado, o que está certo. Eu preciso estar caminhando com ele. O governo dele precisa estar realmente sobre a minha vida 24 horas por dia. O que Deus quer são homens e mulheres que caminham tanto com Deus, permanecem em Jerusalém, que estão assim, olha, íntimos do governo, não só conhecedores do que Deus pode, do que Deus faz, como submetidos ao que ele faz, obedientes ao governo dele, obedientes às leis dele, optando por só fazer a vontade do Senhor, por se submeter à vontade dele, mesmo que doa, mesmo que eu tenha que abrir mão dos meus maiores sonhos. Eu quero é o governo dele sobre mim. Eu não quero o meu governo, eu não quero o governo da religião, eu não quero o governo nenhum sobre a minha vida. Eu quero o governo do Senhor sobre a minha vida, o governo de Jesus sobre mim, porque quanto maior for o governo dele, maior será o poder dele através de mim, e maior as pessoas, mais as pessoas verão esse Deus. É tremendo. Estamos cansados, irmão, de tanta festa, de tanta programação, de tanto auê, de tanta coisa, de tanto bonito, de tanto terninho, de tanto bordado, de tanto... Nós estamos cansados disso. O povo está cansado disso. Para ser honesto, o não crente lá fora, ele está cheio de razão quando ele vê muitas coisas entre nós e diz: isso é ridículo. Ele está coberto de razão quando ele não quer gastar o seu tempo, ao invés de assistir um bom show lá fora, ao invés de ficar na televisão, vir aqui assistir um cultinho onde não tem poder coisa nenhuma, onde tem um grupo tentando ser bom, onde tem outro imitando fulano, onde tem outro vazio, e o diabo sabe que ele não é uma testemunha verdadeira, e o diabo ciranda, e o diabo mesmo continua tendo poder sobre aquelas vidas que precisam ser libertas, porque ele não larga ele, porque a testemunha ali é falsa. Irmão, nós não estamos nessa manhã para denunciar o erro. Não? Então isso é o quê? Nós estamos aqui para tomar posse daquilo que Deus está derramando sobre nós. Esse caminho, não, eu quero o caminho do Senhor. Eu quero o governo dele se ampliando sobre a minha vida. Eu quero o governo dele se ampliando sobre a minha vida. O poder dunamis, que é o poder que vem e faz com que todos os outros poderes caiam por terra. Por quê? Porque o poder governo dele está cada vez maior sobre mim. Quanto maior o governo de Cristo sobre a minha vida, mais unção Deus vai derramar sobre o seu ministério de louvor, sobre sua vida, sobre o vocalista, sobre o instrumentista, sobre a igreja, mais unção. Mais unção.